hoje eu vim aqui pra falar de mim, de minha solidão. Deus, veja minha dor, meu sonho de amor me deixou sozinho. Deus, tentei perdoar e desabafar minha solidão. Deus, eu tentei mudar, mas só sei voltar pro mesmo um caminho. Deus, ela me pegou com suas mentiras, promessas de amor. E quando toca o meu rosto, outra vez eu sei que vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo e me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Deus, se ela abrir a porta, sei que não consigo, vou me entregar. E quando toca o meu rosto, outra vez eu sei e vou me machucar. Deus, eu tenho tanto medo de sofrer de novo e me apaixonar. Ela tem o dom de me fazer chorar. Ela tem o dom de me fazer chorar.